Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. Episódio. Apelo aos OVNIs, ouvintes bebedores não identificados. Já há algum tempo que anda a bater na nossa fraca pinha a ideia de fazer um programa dedicado a esse assunto tão importante que são os OVNIs da Gardunha. Na conversa que tivemos na semana passada com o amigo Casca, demos o primeiro passo nessa direção. Ora, escutem. Estamos aqui no nosso estúdio do costume. Sim. Não é? Espanhol Bar. Espanhol Bar. Só falta a Abaladiça, mas pronto. A quem já esteja servido. Elas vão chegar, as Abaladiças começam cedo. Este é o nosso estúdio preferido porque fica aqui no Triângulo das Bermudas, não é? Tu chamas das Beirudas. Que é Fatela, Valverde, Alcaide. Bem, o meu nome verdadeiro é Pedro Pinto, mas mundialmente. Famoso como? Famoso é o Casca, sou conhecido por Casca. Eu acho um sítio muito místico e depois eu, como sou muito ligado aos aliens e esse tipo de situações, eu sempre acompanhei muito essa passagem, essa história que contam aqui, né? E foi uma das coisas que também me levou a ficar. Pois é, o nosso amigo Casca é um aficionado de ufologia, mas não é bem isso que nós procuramos. Nós queremos encontrar pessoas, cachopes e ganapas, que tenham estado em contacto com OVNIs, que tenham feito um avistamento. Certo é que desde os anos 90, que parece que os OVNIs abandonaram a Gardunha e se tiram a ir para outras paragens. É difícil acreditar que de um momento para o outro tenham decidido partir e deixar-nos sós e tristes neste cantinho junto à Cova da Beira. Senhores dos OVNIs, senhor alienígena, isso não se faz. Venha visitar-nos. Precisamos de avistamentos, precisamos de animar a malta. O OVNI é cultura. Queremos ver novamente discos voadores a pairarem sobre Castelo Novo e ouvir relatos como estes que se seguem. Aquilo parecia uma arca e deu uma explosão de fumo e levantou para cima. A arca, eu só via a arca e aquilo fez-se em fumo e aquilo subiu-me por nem a manada. É verdade, há aquilo que aparece. Estávamos aqui todos e vimos, mas não fomos chamar e eu vi vir aquela luz. Mesmo assim, andar, depois ainda estiveram a ver se era qualquer coisa de algum avião, mas não era. Era para aí meia-noite, para uma hora da manhã, e apareceu uma luz muito forte que se pôs de dia. Àquela hora, pôs tal quase de dia como está agora. Começou a aparecer um clarão muito grande, muito grande. Ele está ali um caboço grande lá no cume da serra, ali nos pés. Já mostrou o caboço dos amigos. Mas aquele caboço todo aqui de aulas, sim, aulas. E aquilo depois ali naquela encosta e depois vi andar três pessoas em volta de uma coisa redonda, mas aquilo fazia tudo que fosse dia. E então os dedos dessas três pessoas eram magros, mas tinham os dedos muito compridos. Há coisas que uma pessoa, só vendo, uma pessoa a contar, ninguém acredita. E até o momento ninguém consegue avançar com uma explicação lógica para o sucedido. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos! Desde os anos 50 do século XX que, inegavelmente, os aliens, os discos voadores e os extraterrestres têm marcado a cultura popular. O brilhantinado Billy Lee Riley e os seus The Little Green Man com Flying Saucer Rock and Roll. Oh yeah! Well, first thing I seen when I saw it land, the cats jumped out and they formed the band. I saw the rock and roll, I saw the rock and roll. I couldn't understand the things they said, but that crazy beat just stopped me dead. Certo é que desde o novo milénio não se tem ouvido falar de discos voadores aqui na nossa região. Faz parte do nosso folclore e devem voltar. Onde é que andam? Têm rumado para outras paragens, como por exemplo Alfena, onde tanta gente os viu, mais parecia um concerto do Anselmo Ralph. Ele saltou, Manuel saltou, e eu vim atrás dele ver o que era. Ele saltou, porque ele disse, olha bem, olha que bem aí assim no ar. E eu olhei para lá e vi e disse assim, Ricardo, olha para um balão tão grande, eu nunca vi um balão deste. Estava aqui em casa, no pátio, pronto, via uma espécie de balão a começar a descer. E eu, pronto, ia pousar aqui perto, fui vendo. Eu estava na loja, mas ao mesmo tempo vinha ao portão, assim, não é? Mas ao mesmo tempo que eu vim, encostei-me ali ao portão e vi aquela coisa, vi ali para coisa. Ui, o que será aquilo? Esse fenómeno foi inicialmente observado por um conjunto de crianças que se dirigiam para a escola e, portanto, foi o alerta dado por essas mesmas crianças que levou a que um conjunto de cerca de 30 pessoas tomassem conhecimento da observação e também, a partir daí, digamos que observassem a movimentação desse dito fenómeno. Estava um sol muito bonito e que se viu assim, a vir daquele lado, assim, ou para aqui, uma coisa muito, muito espelhante, muito brilhante. O fotógrafo que vivia na altura nesta zona foi a casa, deslocou-se a sua casa, que era ali muito próxima do local, e pegou numa máquina fotográfica e correndo para o local exato para onde o objeto se tinha deslocado, fez uma sequência de 4 fotos que realmente confirmaram as características do fenómeno que, entretanto, as outras testemunhas que já tinham observado inicialmente esse mesmo fenómeno tinham descrito. Certo é que quando os avistamentos são coletivos, o pessoal anima-se mais a falar. Mas quando o avistamento é feito por uma só pessoa, há alguma reticência em falar, alguma vergonha. Há o receio de ser tomado por parvo, como o caso deste senhor de Monção. Um objeto estranho foi avistado na semana passada por um habitante junto a uma vinha. Vim aqui às vinhas, que está a tratar agora de dar a primeira mão de sulfato e dou por mim a ver uma coisa tipo uma bola, pensei foi a canalha, ou a canalha andou-me aqui na vinha com a bola, e quando me vou aproximando vejo aquilo, assim, uma luz e movimentava-se. Às vezes assim um bocadinho por terra, outras vezes por ar. Pelo menos duas vezes subiu, que eu vi. Eu fazia queixa às pessoas, isto é uma daquelas coisas que vão ser gozado. Eu ainda tentei ver, vou ligar alguém, aos bombeiros, ou à polícia, ou qualquer coisa, alguém aqui anda, porque isto ou é obra de diabo ou outra coisa qualquer, já me disseram que era

Para os olhos, ouvintes não identificados. Mas diz lá, diz lá. O teu colhado já tem uma garantia. Sabes que há alguma mística aqui dos ovos, não é? Sei, sei, sei. Isso é uma coisa... Foi uma das coisas que me puxou também bastante para vir para cá. Foi essa mística. Tanto essa mística e outras místicas que há também, não é? Eu tenho visto pelo Miguel, o Miguel tem postado umas coisas... Pronto, dizem lendas, né? Histórias, sei lá. Temos a mística dos cogumelos. O Miguel é um etno-ovnitólogo, faz tudo. Não, mas, os cogumelos, né? Os cogumelos mágicos. Eu acho que os cogumelos e ver ovnis podem não estar totalmente desfasados. Mas não estão desfasados. Os cogumelos estão aqui é... A que horas é que viste o OVNI? Foi antes de beber cinco taças? Antes da baliza ou depois da baliza? Eu até agora não vi nenhum OVNI, mas já vi uma pegada muito parecida com o Alien. Já vi uma pegada lá assim. Lá nos enxames? Lá na minha quinta. Então andava um bocado os gajos acho que vão lá beber água. Até lá aqui muda da Serra da Gardunha para ali para. Sabes que a grande catedral da ovnitologia aqui é a Serra da Gardunha, não é? Serra os enxames. Sim, mas engloba a zona toda, não é? Mas isso, pronto, isto é aquela conversa folclórica sobre os ovnis. É normal os ovnis que os extraterrestres começaram a ouvir as notícias que ia muito para a Serra da Gardunha, assim, vamos um dia para o Norte. Aliás, eu agora até vou a Lisboa comprar um detector de metais, porque eu acredito que haja um ovni enterrado no meu terreno. Pode ser um tesouro romano. Não sei, mas... Pode ser uma nave, acho que deve ter uma nave lá. Mas a questão essencial sobre o folclore dos ovnis, não sei o que, é tudo muito bonito, mas é... Na verdade, aqui temos o céu perfeito porque não há luz à volta, não é? Mas não há luz à volta, E, portanto, é o céu perfeito para ver ou para imaginar coisas, depois também se passa muitas horas sem acontecer nada. Agora, a pergunta é, há vida para lá desta? Eu acredito nisso. Aliás, eu sempre acreditei nisso. E porquê é que hão de vir aqui? Pá, se calhar foram eles que nos criaram. Não, mas aqui há a Gardunha, tipo... É beleza. E o Epó vai, não é? Sim, mas é óbvio, eles gostam de ouvir os jovens. Não. Isso é como aquele filme, o Mars Attack. Eles descobrem uma música no fim para dar cabo dos extraterrestres. Portanto, aqui passa-se um disco do Jerónimo. Exatamente. Aí está, pá. Opa. Mas pronto, em resumo, é um bom sítio para fazer arte, é um bom sítio para fazer agricultura. É muito inspirador. É um bom sítio para fazer uma vida nova. É. Acho que é. E estás a gostar? Acho não, tenho a certeza. E com sorte, ainda vemos uns ovnis. Provavelmente. Temos que provar o vinho, 5 litros de um vinho aí das beiras. Vinho bruto das beiras. Então fica o convite aos nossos ouvintes. Já viram um ovni ou ouviram falar de um ovni? Temos não é um concurso, é uma conversa em aberto. Estamos disponíveis para ir à sua terra e mostrar-nos os ovnis, claro, não é? Sim, ou pelo menos ouvir a experiência mesmo. Sim, claro. Só tem que nos dar de beber, porque o Jerónimo já se sabe, só dá a disso. Mas bem. Desculpa, essa coisa não. Mas, claro. Quem nos pode dar a beber é o Jerónimo, porque o Jerónimo tem um bom vinho. Pois é. Discos perdidos. Caros ouvintes, ouviram o apelo do Rui Pelujão, nossa canha, chega-se à frente. Temos todo o prazer em ter uma conversa convosco, beber os copos de tinto e falar sobre os ovnis que param sobre a Gardunha. E de seguida passamos para uma banda de Bogotá, Colômbia, outro sítio rico em avistamentos, não apenas de narcotraficantes, mas também de ovnis. São os Piel Camaleón, com um tema intitulado Los Ovnis. desconocida. Veía sus fotos, pero no, seguía siendo desconocida. Está guapa, ¿para qué? No te lo puedo negar, pero si le hablo pensará que soy asesino serial. Su nombre es tan increíble que no lo puedo pronunciar. Y tiene una mascotita que quisiera acariciar. Bailar tango, incluso cumbia y mapalé, pero no es que no quiera, es que me cuesta aprender. He visto tus poderes, tus bonitos cachetitos, y definitivamente tendríamos unos hijos muy bonitos. Você nunca viu nada igual. Por isso, estimado ouvinte, já sabe do que necessitamos: a sua colaboração para ter uma conversa edificante em torno do tema dos OVNIs. Tens 18 anos e a quarta classe. És um jovem ambicioso. E pouco interessa a idade, ou se tem a quarta classe, o nono ano, ou se é professor catedrático. Partilhe connosco as suas experiências. Foi raptado por alienígenas? Sobrevoou a gardunha num disco voador prateado ao lado do Elvis e da Santinha da Ladeira? Conte-nos, queremos saber. Entre em contacto connosco ou na nossa página de Facebook, Conversas da Baladiça, ou através do mail tombalobos.beira@gmail.com. Ficamos à espera do seu contacto. Atenção, para quem se dedica aos avistamentos, pode ser perigoso. Pode correr perigo de vida, porque nem sempre os alienígenas são amigáveis. Toma atenção. Fé atenção. E ninguém arranja explicação para este fenómeno. As pessoas que se reuniram aqui no local não parecem assustadas. Discos perdidos. Viajar num disco voador prateado é o sonho de qualquer pessoa. Vamos embarcar então nessa viagem com o tema Silver Machine, o original dos Hawkwind, aqui numa versão super vitaminada de Phil Campbell and the Bastard Sons. É bom que não façam confusão. Não andamos à procura de artistas. Andamos à procura de observadores que tiveram encontros imediatos do primeiro, segundo ou terceiro grau com objetos voadores não identificados na região da Gardunha. Vamos repetir aqui o apelo já anteriormente feito pelo amigo Rui Pelejão. Então fica o convite aos nossos ouvintes. Já viram um OVNI, ouviram falar de um OVNI? Temos não é um concurso, é uma conversa em aberto. Estamos disponíveis para ir à sua terra e mostrar-nos os OVNIs lá, não é? Sim, ou pelo menos ouvir a experiência mesmo. Sim, claro. Só tem que nos dar de beber, porque o Jerónimo já sabe se não é isso. Fica então o aviso, não é um concurso, isto não é o Beira Got Talent ou a voz de cana rachada, é mesmo para observadores. Se são artistas do calibre destes dois exemplos que seguem, escusam-me de ligar. Ou não, até podem ligar, a gente faz um programa especial só para vós. Meio quanto bem servido, meio quanto há patrão. E eu fui ter com o sócio, pedi-lhe um Finex. E o sócio deu-me meio sabão. É DJ Vibe, é Carl Cox. Saímos do bairro, vamos curtir para o Rox. É DJ Vibe, sempre a curtir. Saímos do Rox, sempre ao Paixá, para o Fir. É sempre a dar, sempre a bombar. E a gente gosta de ganza fumar. É DJ Vibe, é Franco Morel. E eu já vos disse que tenho ganza, filtros e papel. As autoridades já se encontram no local e, ao que tudo indica, ainda não há qualquer motivo para alarme. Por tudo e por nada, por qualquer favor dá a chiva dela. Mas na tua frente, bicho amigo, comem todos da mesma gamela. De qualquer buraco sai um chibo. Sei que foste ao chefe, vens com a boca seca. És um campeão da conversa da treta. Sei que foste ao chefe, até vens babado. És mesmo um caroxo, um chibarrão frustrado. Gostas de queimar colegas teus. Há contas histórias mal contadas. Olhas para o chefe e vês um Deus. Conversas com ele, calças baixadas. Tens inveja de quem é feliz. De quem convive com amizade. Já nasceste podre de raiz. Quando corres não tens de saudade. Sei que foste ao chefe, este é bem esbabado. És mesmo um caroxo, chibarão frustrado. Sei que foste ao chefe, tens a boca seca. És um campeão da conversa da treta. E até o momento ninguém consegue avançar com uma explicação lógica para o sucedido. Se passares no Carvalhal, não te fica nada mal parar e beber à baladiça no Espanhol Bar. Provavelmente o melhor bar da Beira Baixa. Espanhol Bar. Olé! E quando o galo Felizmino começa a cantar, é hora de despertar, abrir a pestana, comer o belo do queque, acompanhado por dois copos de bagaço, subir para o trator e fazer a estrada. Portanto, vamos seguir com o nosso programa. Bom dia, interrompemos a emissão para dar uma notícia de última hora. Acabamos de receber a notícia de que há um engarrafamento de tratores entre a Fatela e Valverde. Os nossos repórteres já estão no local para falar com o sargento Seródio Roscas, que está brilhantemente a controlar a situação. Pô, Seródio, o que é que está a ser feito para resolver o problema, pá? Olha, se precisares de ajuda, cala-te. Discos perdidos. E também aquela que foi, provavelmente, a melhor banda do mundo. Na minha modesta opinião. Os Creedence Clearwater Revival têm um tema dedicado aos ovnis. It Came Out of the Sky, com uma letra muito interessante, na qual aparecem impostos, teorias da conspiração, políticos, Hollywood e outras maravilhas. Yeah. ist der Hörer. Wir sind das Radio. Já sabem, ouvintes, soltem a franga. Venham até às conversas da Baladiça falar um pouco sobre os ovnis da Gradunha. Não faltarão pontos de interesse quando há quem diga que, a seguir aos russos, vêm aí os marcianos. Discos perdidos! E é sobre os marcianos que fala esta belíssima canção dos The Misfits. I Turned Into a Martian. Um cachorro desgraçou a vida quando se transformou num marciano. Podia ter sido marceneiro, mas olha, calhou ser marciano. Quem parece também possuído por um espírito de um marciano são os meus companheiros da baladiça quando saem com tiradas como as que se seguem. Eu gostava de ouvir uma música do Bonga, mas acho que então um Bonga... Uma bongada. O bonga é brilhante. Eu não tive a ouvir duas horinhas de Bonga. E sabes qual foi a gaja mais boa que eu vi em Paris? Foi no Pigalle. Sabes onde é que paravam as prostitutas e prostitutos? Era no Bois de Boulogne. Depois começou a fechar à meia-noite. E então, o meu amigo levou-me para o Pigalle. Sabes que no Pigalle era Sacante la pipe sans la meu. Sacante la pipe sans la meu. Epá, e vamos ao Pigalle e disse: epá, eu quero sair daqui já imediatamente, que eu aqui não ando bem. Que era só caras da polícia a passar para um lado e para o outro. A gaja mais boa que lá vi, um brasileiro. Um brasileiro com cu, tu nem imaginas, pá. E que gaja tão boa que ali vai. É um cenário, no mínimo, insólito. Insólito mesmo, eu não diria melhor. Mas é esse o tema de hoje do nosso programa. Fazemos novamente o apelo aos nossos ouvintes que venham até nós para termos uma conversa da baladiça em torno dos ovnis da Gradunha. Discos perdidos. E a música? Também pode ela ser alienígena? Pode sim, claro. E vamos dar-vos um exemplo disto. Nada melhor do que pegar um tema dos Joy Division e carregá-lo com um dub bem espesso, um reggaezinho à maneira, e transformá-lo num objeto sónico não identificado. Ora, vamos lá então ouvir os Joy Division com o tema Dub Will Tear Us Apart. We'll be right back. Alguém vivo desse lado? Sim? Estão aí? Estão aí? Ah, ainda bem. Por um momento chegamos a pensar que tivessem sido raptados por extraterrestres. É verdade, não precisam de o dizer. Este programa de hoje está assim a mais que extraterrestre. Bom, é porque é um programa não só para encher chouriças, como também são os efeitos da baladiça. Mas é sobretudo para fazermos o apelo a que entrem em contacto connosco para termos uma conversa das abaladiças em torno do tema dos OVNIs da Gardunha. Já temos em linha a nossa primeira ouvinte, a Dona Ermengarda da Enxabarda. Dona Ermengarda, diga-nos lá o que é que achou desta belíssima música. Ui, custa-me muito aturar este barulho, porque eu já sofro da cabeça quase de nascença. Estou reformada por a cabeça e tenho muitos problemas. Calma, Dona Ermengarda, calma. Podia ser pior. Podia estar como nós. Se a senhora sofre da cabeça, olha, veja o nosso exemplo. Discos perdidos. Quem sofria também da cabeça era certamente os Devil. E este tema, Choco Homo, demonstra-o bem. We'll be right back. fica o convite aos nossos ouvintes. Já viram um OVNI, ouviram falar de um OVNI? Temos uma... não é um concurso, é uma conversa em aberto. Estamos disponíveis para ir à sua terra e mostrar-nos os OVNIs que lá, não é? Sim, eu pelo menos ouvi a experiência. Sim. Claro. Só tem que nos dar de beber, porque o Jerónimo já sabe, só não é disso. Mas bem. E aproximamos com a velocidade de um disco voador do final do nosso programa. E queremos deixar-vos bem dispostos, por isso a nossa música de despedida de hoje é Satellite of Love, do Lou Reed. Que é como quem diz, que haja paz e amor entre extraterrestres e a boa gente da nossa beira. Bem haja. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday to Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça.